falar de amor. Mais um sucesso, palco favorito. Pra quem tá apaixonado, essa é demais. Foi num dia de domingo, voltando para casa eu parei. CDs, o Moral de Uibaí.